já se prepara. Tá tudo de bom, que elas dançam se acabam em cima do som. Olha, dá uma reparada e vai na situação. O canazo catuaba é tudo de bom. O grave que faz o tom, o beat tá tacto dum. Elas gostam e apavam jogando bumbum. O grave que faz o tom, o beat tá tacto dum. Elas gostam e apavam jogando bumbum. O grave que faz o tom, o beat tá tacto dum. Elas gostam e apavam jogando bumbum. O grave que faz o tom, o beat tá tacto dum. Elas gostam e apavam jogando bumbum. Se prepara, tá tudo de bom. Que elas dançam e se acabam em cima de som. Olha, dá uma reparada na situação. Bucanazo catuaba, tá tudo de bom. O grave que faz o tum, o beat catacto tum. Elas gostam e apravam jogando bumbum. O grave que faz o tum, o beat catacto.